Vamos abrir a palavra aí no livro de Jó, capítulo 1, bem pertinho do livro de Salmos, o livro de Jó. Veja comigo, você deve conhecer alguma coisa já desse personagem bíblico. Um homem riquíssimo, família grande, mas num determinado momento perdeu tudo. Morreram os filhos, eram 10 filhos, ficou pobre ao extremo, ficou doente ao extremo também. E eu quero falar algumas coisas desse período que durou mais ou menos 1 ano na vida de Jó. Diz ali no capítulo 1, versículo 1, você pode acompanhar comigo, 1:1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Vamos lá, o que nos interessa nesse primeiro momento? Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu quero pedir que você vá comigo agora ao capítulo 40, finalzinho do livro de Jó, capítulo 40. Nós vamos ler 3 pedacinhos do livro de Jó. E vamos entender algumas coisas maiores nessa manhã. Capítulo 40, verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. No sentido, não vou falar mais nada, Senhor. Ponho a mão na minha boca. Verso agora, capítulo, um pouquinho adiante, 42. 42, 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No início dessa palavra, da história de Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus, homem que fugia das coisas más, se desviava do erro. Lá diz que esse homem conhecia Deus. Claro, ele amava, respeitava Deus. Não fazia algo contrário à vontade de Deus, ele se desviava do mal. Mas esse homem entrou por um período, eu disse a vocês, de mais ou menos 1 ano, numa tremenda crise. Perdeu dinheiro, perdeu o patrimônio, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu tudo. Vieram amigos dele e disseram: Jó, você deve estar cometendo algum erro grave, porque Deus está te castigando. E ele dizia aos amigos: eu não fiz nada de errado. Eu continuo sendo aquele homem íntegro, aquele homem reto. Eu continuo sendo aquele homem que respeito a Deus. Eu continuo me desviando quando existe uma tentação, uma proposta de erro. Eu fujo disso. E os amigos, por muitos e muitos capítulos aqui da Bíblia, continuam dizendo: você tem um erro. Confessa, Jó. Tu está escondendo alguma coisa. E ele dizia: não estou escondendo nada. Então vai ver que tu não está lembrado, não tem como lembrar de uma coisa que eu não fiz. E ele chegou a um ponto e começou a questionar Deus. Ele também começou a ter um pouco de crise de fé. Ele começou: Senhor, eu sou esse homem, olha aí, que o Senhor me conhece. E eu estou perdendo tudo, Senhor. A mulher de Jó, a esposa dele, disse: olha, amaldiçoa teu Deus e morre de uma vez. Não, minha esposa, eu não posso amaldiçoar Deus. Deus que é o Deus da minha vida, eu não posso largá-lo jamais. Os amigos questionavam. Ele teve alguns momentos de questionar Deus. Lembra que eu disse para vocês, e a Bíblia diz que ele conhecia Deus. Eu quero te ajudar hoje, e ajudar a mim também, a nós ir fazendo uma diferença entre familiaridade e intimidade. Eu vou explicando. Guarda essas duas palavras: familiaridade e intimidade. Quer ver uma coisa? Um dos nossos filhos, todos que são pais aqui, um ou dois ou três, ou todos os nossos filhos, eles são familiares a nós. Eles precisam bater para entrar na nossa casa, que é a casa deles também? Não, eles têm chave ou a porta aberta, eles entram. Eles precisam pedir licença para abrir a geladeira, para ligar o televisor, para ligar o computador? Não, eles vão lá e ligam, eles são familiares. Mas entre familiaridade e intimidade, tem uma distância enorme. Os nossos filhos, muitas vezes, não falam dos medos deles. Ou das tentações deles. Ou das lutas deles interiores. Muitas vezes, eles são familiares, mas não são íntimos. Ou nós, pais, somos familiares dos nossos filhos, mas não somos íntimos. Captaram a diferença? Você pode ser meu amigo aqui na igreja, você me cumprimenta, é familiar. Você pode chegar lá na minha casa sem marcar hora. Você tem essa liberdade, você é familiar a mim, pode me abordar aqui no corredor. Pastor, preciso falar contigo, não tem problema nenhum. Mas isso é familiaridade. Mas intimidade é você abrir o seu coração para mim. Eu abrir meu coração para você. Veja, um casal pode ter familiaridade e não ter intimidade. Ah, pastor, intimidade é sexo. Nem sempre. Às vezes é só um ato biológico. Um casal pode ser muito familiar. Eles são como sócios. Eles dois trabalham, os dois estão construindo algo, os dois têm planos iguais, está tudo redondinho na vida financeira. Nos interesses naturais, nos interesses gerais, está tudo bem. Mas nunca um abre o coração para o outro, olha... Estou com as lutas do meu coração, até sob fé. Eu não consigo crer como tu crê. Eles não falam isso. Ou, de repente, eles não dizem, ah, a gente não é tão íntimo, a gente acaba não compartilhando coisas do coração. Nós só compartilhamos aquelas coisas. É, hoje está lindo dia, né? Dizem que no interior deu geada. Aquelas coisas mais periféricas. Até um casal, às vezes, fica falando isso. Ah, vai chover, deu vendaval, deu isso. Entende? Isso todo mundo fala. Jó, por que eu estou trazendo esse assunto? Jó era um homem reto, um homem digno, um homem temente a Deus, um homem que fugia do mal. Ele tinha familiaridade com Deus, ele tinha respeito por Deus, mas parece, por palavras do próprio Jó, que faltava intimidade com Deus. Lá no capítulo 42, nós lemos aqui, que ele chegou a dizer, Deus, antes eu era tudo aquilo, era crente mesmo. Eu era crente, Senhor. Mas perto do que eu te conheço agora, eu te conhecia só de ouvir falar. Não é essa a diferença? Parece que no final, parece e é, que agora Jó é um homem íntimo de Deus. Mas ficou íntimo num período de crise, num período de dor, de perda, tudo de ruim a gente diria. Então, devemos dizer que a crise nem sempre é ruim, quando nós sabemos que de uma crise nós podemos nos aproximar tremendamente de Deus. Eu até digo mais, entre nossos relacionamentos, família, muitas vezes uma crise leva o casal a se aproximar muito mais. Uma crise, às vezes, leva pais e filhos a se aproximarem muito mais, quando isso bem gerenciado. Pensa um pouco na tua história. Os momentos, vocês casais, que mais se aproximaram, não foi, de repente, depois de uma discussão, disse, mas que bobagem a gente está fazendo. Caiu a ficha, você percebeu que estava num caminho errado, e a partir daquilo, você passou a tomar atitudes certas, passou a saber abrir o coração para a esposa, para o esposo, pais e filhos, muitas vezes acontece uma crise, e da crise, nós crescemos. E é isso que acontece com o Jó. Agora vejam comigo, lá no verso 40, capítulo 40, a crise estava indo para o fim. Abriu a sua Bíblia no capítulo 40? Então, Eu não vou poder ler agora todo o capítulo 38 e 39. Só dá uma olhadinha assim, rápido com teus olhos no 38 e 39 capítulo. Capítulo 38 e 39. Você vai ver que todos esses dois capítulos, vale a pena ler em casa. Tem aqui, eu contei rapidamente, espero que esteja quase certo. Eu não sou bom de matemática, então, se eu errar, tu me perdoa. Mas nesses dois capítulos tem 50 perguntas. Pode ver o que mais aparece, é ponto de interrogação aí. Dê uma olhadinha. Eu marquei com caneta vermelha todos os pontos de interrogação desses dois capítulos. É 49 ou 50 perguntas, mas eu arredondei para 50. Eu sou um homem que não sou muito assim, eu prefiro ter números exatos, tá? Então vejam, 50 perguntas Deus fez para o Jó. Jó, onde é que tu estavas quando eu lancei os fundamentos do mundo? Onde é que Jó estava? Nem nascido não era. Jó, tu sabe como é que se forma a geada? Não. Sabe como é que se forma a neve? Não. Sabe como é que forma o gelo? Não. E Deus foi perguntando, tu conhece a respeito do crocodilo? Está tudo aí. Não. Tu sabe que o crocodilo destrói até pedra no estômago dele? Não. Coisa que a ciência vem descobrindo há pouco tempo, que o crocodilo pode comer ferro e ele destrói ferro. O suco gástrico do estômago dele é tão poderoso que desmancha ferro. Não tinha Jó saber isso. Era impossível, não era? E o Senhor foi fazendo 50 perguntas. Jó estava indignado com Deus, estão lembrados? Por que eu ando doente, Senhor? Por que eu isso? Por que eu aquilo? Jó estava em crise, era um homem crente, tudo bem. Mas eu até admito, perder tudo, pode dar uma crise, pode, somos humanos. Mas, lá no capítulo 40, por isso que eu pedi abrir no 40, 44, cessou uma sessão de perguntas. Jó fez o seguinte, ele estava falando com Deus, estava argumentando, falando, de repente cai a ficha. E ele diz, meu Deus. Ele pôs a mão, eu não consigo pôr a mão e falar, né? Eu vou falar pelo meio dos... Deus, o que que eu estou fazendo, discutindo contigo? Deus, eu tenho que fechar minha boca. Sabe quando a gente, com aquele ar de espanto, né? Bota a mão na boca e fica espantado. Tem que abrir os olhos. O que eu estou fazendo? As primeiras duas palavras que ele disse, depois que ele percebeu a grandiosidade de Deus. Ele disse, sou indigno. Deus, quem sou eu para estar discutindo contigo? O Senhor com todo poder, Criador do céu, da terra, das estrelas. Fala no 38, 39, sobre as estrelas. Tu conhece alguma coisa de estrela? Tu conhece, Jó, alguma coisa das galáxias? Eu não conheço nada, Senhor. É impossível conhecer um homem que viveu 2000 antes de Cristo. Jó é dessa época, da mesma época de Abraão. Esse homem, diante do conhecimento de Deus, ele cai, ele fica embasbacado. E aí ele diz, ponho a mão na minha boca. Sabe o que eu estou pregando hoje? Que quanto mais você conhecer quem é Deus, mais agora espantado, mais admirado, mais tudo você vai ficar. Mais crente você vai ficar, mais reverente você vai ter reverência. Ah, porque às vezes você também pode ter, ou eu, familiaridade com Deus. Ah, vamos fazer uma oraçãozinha aí. Oh Deus, obrigado por esse dia lindo, papapá. Familiaridade. Agora, intimidade. O que é uma oração de intimidade? Você para, como eu digo, desliga todos os aparelhos domésticos de casa, nenhum barulho. Você senta, você se acalma, aquieta o seu coração. Não está fácil para aquietar o coração no nosso tempo, não está? É muita agitação, é muita informação, é muito tudo. e você aquieta o seu coração. Senta lá no seu sofá, na sua cadeira, na sua cama, ou se ajoelha. E você e Deus ficam a sós numa conversa íntima. Familiaridade, dá para fazer correndo. Dá para fazer até lavando louça, dá para fazer oração, não dá? Limpando o banheiro, dá para orar. Dirigindo o automóvel, dá para orar. Eu vou colocar essa oração no nível da familiaridade. Você tem acesso total a Deus. Mas intimidade precisa algo mais. Não precisa? Jó era um homem que tinha familiaridade com Deus. Um crente. Não estou duvidando da sua fé. Nós estamos falando agora entre familiaridade e intimidade é da profundidade dessa fé. Nós não estamos questionando ela. Nós estamos falando do nível em que ela está. E o que eu quero falar contigo hoje, eu quero que você vá para um nível superior. Mais do que familiaridade, você tenha intimidade com Deus. Ser um amigo de Deus. Alguém próximo de Deus. E para ter intimidade, aí tem que viver perto, não é? As pessoas, por exemplo, que mais me conhecem, a que mais me conhece no mundo inteiro é a minha esposa. Eu acho que você também, né? O esposo, a esposa, não é? Quem é que mais te conhece na vida? Assim, ó, que você pode abrir o coração. E tem coisa que nem a esposa conhece tanto, nem o esposo, que só Deus conhece. Às vezes pensamentos, coisas íntimas do ser, às vezes só Deus conhece. Pois aqui, esse homem, Jó, ficou impactado com a grandeza de Deus. Eu vou dizer, com a majestade. Majestade é uma palavra usada para rei, né? Com a majestade de Deus. Um dia o profeta Isaías, no capítulo 6, ele diz assim, no ano do rei tal, eu estava na presença de Deus e vi o Senhor. Isaías viu algo da glória, da presença de Deus. Quando Isaías viu, sabe o que ele disse? Deus, como assim? Não posso nem olhar para ti, Deus. Deus, a minha boca é impura. Isaías era um homem crente, era um profeta. Mas quando ele se encontra com a grandeza de Deus, ele diz, Deus, eu ainda, minha boca ainda tem problemas de fala. E ele disse, meu povo, nosso povo, Senhor, é um povo que tem muitos problemas com o uso da boca. Quando a gente se encontra com a grandeza de Deus, nós enxergamos, sabe o quê? Entre muitas coisas, a nossa indignidade. Não foi o que o Jó enxergou? Nós enxergamos quem nós somos. E até diria, onde estão nossas maiores fraquezas? Nós vimos no Apocalipse, no início do culto, foi a leitura, em que o apóstolo João, ele teve uma visão, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha ido ao céu, e ele diz assim, ó, eu vi o rosto dele brilhava como o sol na maior força, o sol brilhante ao máximo, eu vi o rosto dele. O João já tinha 90, 100 anos nesse momento aqui, em que ele viu Jesus. E diz, quando eu o vi, eu caí aos seus pés como se estivesse morto. Quando nós nos encontramos com o Senhor, e com a, vamos dizer de novo, a majestade, a grandeza do Senhor. Meus irmãos, alguma coisa vai acontecer dentro de nós. O apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, ele era o Saulo. Um homem mau, um homem duro. Um homem que tinha autoridade, imagina uma pessoa com autoridade humana, e ainda sendo mal, faz um estrago, não faz? As pessoas não tendo autoridade já fazem, muita gente faz um estrago, imagina tendo. Esse homem foi para prender cristãos na cidade de Damasco, e no caminho, o Senhor Jesus, também já o Senhor Jesus ressuscitado, aparece para ele. Quando a gente se encontra com o Senhor, não tem como não ser impactado. Tem muitos exemplos da Bíblia. Lembra do Moisés? Moisés estava trabalhando para o seu sogro. Moisés era um homem de 80 anos, pastoreando ovelhas para o sogro. E um dia lá no deserto, diz na Bíblia que apareceu para o Moisés o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor é Jesus. E o anjo do Senhor apareceu ali numa moita, numa arvorezinha espinhosa. E aquela arvorezinha tinha um fogo, e um fogo, e um fogo, e a árvore não se consumia. E quando Moisés vai se achegando para ver o que é aquele fogo, de dentro daquele espinheiro chamado sarça, de dentro saiu uma voz, e era a voz do Senhor, e diz: Moisés, tira a sandália, porque o lugar que tu estás pisando é um lugar santo. De novo, Moisés teve a sua vida mudada ali, porque se encontrou com a presença de Deus. Quando nós, por isso que eu digo, quando nós nos encontramos com Deus, seja num culto, seja lá no seu quarto reservado, você é íntimo de Deus, seja num lugar qualquer, quando nós nos encontramos com Deus, alguma coisa tem que acontecer conosco, senão, não nos encontramos com Deus. Entenderam isso, irmãos? Se não houver alguma mudança, todos esses homens que eu citei para vocês, que tiveram tremendas mudanças em suas vidas, se encontraram com Deus. Faz mais de 30 anos que eu entreguei minha vida para Jesus, que eu me converti, que eu, assim, ó, eu não vi com meus olhos, mas eu realmente percebi que algo começou a mudar na minha vida. Faz mais de 30 anos, um dia, uma tarde chuvosa de domingo, que eu entreguei minha vida para Jesus, sozinho no meu quarto. Uma pessoa falou de Jesus para mim, e eu fui para casa, quando cheguei em casa, me ajoelhei e disse: Jesus, a partir de hoje a minha vida é tua. Comprei um Novo Testamento, eu comi aquele Novo Testamento, figuradamente, tá? Todos os dias eu tinha que ler, aquilo me alimentava. Eu lembro até hoje uma experiência de mais de 30 anos, como se fosse agora, quando eu me converti para Jesus. Quando a gente se encontra com o Senhor, nunca mais você esquece, aquilo vira um marco na sua vida. Esses homens que viram a glória de Deus, tu pode ver aqui Isaías, o apóstolo João na sua velhice, o Moisés, o Daniel chegou a dizer: eu vi um homem vestido de linho branco, finíssimo. E o Daniel disse: não me restou forças, meu rosto ficou corado, ficou vermelho. E o meu rosto ficou desfigurado. Quando Daniel também se encontrou com Deus, Daniel desmontou. Irmãos, quando a gente se encontra com Deus, nós desmontamos. Sabe por que nós temos que desmontar? Desmontar dos nossos orgulhos, do nosso jeito que a gente acha que é o certo viver, nós temos que desmontar. Para aí começar a montar de novo. É, meus irmãos, nós agora falando da nossa época, do nosso tempo. Nós estamos vivendo, não sei se você percebeu, uma época de desmontar tudo. Agora estou falando negativamente. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas dizem, quando nasce uma criancinha, deixa ele escolher para ver se vai ser homem ou mulher. Essa é a nossa época, você sabia? É a onda que está agora bombando. Deixa escolher se é homem ou mulher, mas já nasceu homem ou mulher. Não, deixa escolher. Estão desmontando a questão de gênero. Isso chama gênero, né? Ser feminino ou masculino. Estão desmontando tudo que é verdade, verdades naturais. Tu nasce homem ou tu nasce mulher. Estão desmontando até o que é a natureza, que foi feito pelo Senhor. Está se desmontando tudo que é autoridade. Onde a autoridade já é desautorizada. Pai e mãe, por exemplo. Se um pai e mãe disciplinar um filho hoje, o filho já diz: vou chamar o conselho tutelar. E eu acho que tem função o conselho tutelar, mas não para desautorizar pais que realmente educam filhos. Entenderam, irmãos? Isso é desautorizar. A polícia, às vezes, é desautorizada. E eu estou percebendo isso, a sociedade... Não é, a própria autoridade está se desautorizando, está se desmontando tudo, tudo. Valores de família, valores sociais, valores de convivência social, está se desmontando tudo. E isso é um espírito, mas pessoas movidas por um espírito. Eu estou enxergando isso. Nosso país está em pleno desmonte de valores, de valores. Vocês estão enxergando isso também? Claro que estamos, não estamos? Não era como era antigamente. Mas você me dá uma mão aqui, né? É isso aí. Mas eu podia citar mais. Agora, estão desmontando o que não pode desmontar. E depois desse desmonte vem o quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Agora, quando eu falei de desmonte, quando Deus, por aparecer para nós, por tocar em nós, Ele desmonta nossos valores, agora, os valores frágeis e ruins que nós nascemos com eles. Deus faz isso. Deus tem que desconstruir algo em nós, junto conosco, para construir o reino dEle. Tu acredita nisso também, meu irmão, minha irmã? Pois, quando nós temos agora, voltando, quando nós temos esse entendimento de Deus, quem é Deus? Quando nós temos uma compreensão da grandeza dEle, então, meus irmãos, só nos resta humildade plena. Quando você conhece Deus. Agora, uma pessoa que não conhece Deus, não respeita Deus. Por que ele vai respeitar o que ele não conhece? Né? Pessoas que conhecem pouco Deus, pouco respeitam a Deus. Pessoas que conhecem médio, um conhecimento médio de Deus, também vão ter uma vida média em termos de humildade, de dedicação a Deus, de dedicação à obra de Deus. Mas pessoas que conhecem muito a Deus, essas pessoas têm uma intimidade com Deus. Viram a trajetória que eu mostrei do livro de Jó? Você pode ser um homem crente, uma mulher crente em Jesus, mas ainda tem muito para avançar, tem muito para crescer. Eu tenho, falo por mim. Acho que você consegue responder por você, não consegue? Eu acho que muitos de nós até andamos no nível da familiaridade. Temos essa aproximação com o Senhor. Mas nós somos desafiados por Deus ou convocados para ir para um nível maior. E para isso eu estou te convidando hoje, de a gente poder ter esse encontro com Deus, um encontro na sua casa, diário, um encontro aqui na igreja, mas você ter experiências com Deus que vão fazendo você se tornar um homem cada vez mais ciente de si. Eu digo assim, quanto mais você conhece Deus, mais você conhece a si próprio. Porque Deus vai te dar condições de conhecer a si. Quanto menos você conhece a Deus, menos você conhece a si mesmo. Menos chance você tem de arrumar coisas em si mesmo. Quanto mais você conhece o Senhor, mais fácil vai de consertar também defeitos que nós, alguns, desenvolvemos por ter nascido com eles. Outros nós adquirimos por ter sido influenciado por alguém e assim vai indo. Mas quando você se encontra com a grandeza, com o que eu estou chamando hoje de majestade de Deus, tua vida vai mudar. Ah, e como vai? Tu acredita nisso que eu estou falando ou não? Acredita mesmo? Deixa eu te perguntar um negócio. Você já teve algum ou alguns encontros com Deus? Eu vou começar por um lado negativo para responder essa pergunta. Uma pergunta que seja sua, pode ser minha também. Você já teve alguns encontros com Deus? Que a partir daquilo foi um marco que a partir de hoje eu vou dar uma guinada na minha vida. Vou mudar. Por exemplo, a vida às vezes está indo tudo bem com você. Tudo redondinho. E você comete um erro. Um erro que logo cai a ficha. E você diz, como é que eu fui fazer isso? Sei lá, pode ser até um erro de negócios. Você fez um negócio e deu errado e agora está endividado. Mas como é que eu fiz isso? Não enxerguei? Não enxerguei que esse negócio era uma armadilha para mim? E quando você percebe o erro, já está arrependido dele, não está? Como é que eu fui me endividar desse jeito? Você não fica bem humilde nessa hora. Tem duas atitudes, ou você fica orgulhoso, eu vou dar meu jeito, aí faz outro negócio e se enterra mais. E com mais orgulho, mais se enterra. Mas se você fica humilde, você diz para si mesmo, como que eu errei? Meu Deus, me ajuda a sair desse buraco financeiro. Eu vou trabalhar, Senhor, não tenho preguiça, não. Mas eu preciso, eu estou desesperado, Senhor. E você tem talvez a conversa mais íntima da sua vida com Deus no momento que está no fundo do poço. Já te aconteceu isso ou não? Eu acho que já, né? Eu peguei um exemplo financeiro, podia pegar outros exemplos. Que a gente cometeu um erro e daquele erro, tu te aproxima de Deus de uma maneira tão intensa que você percebe, Deus está perto de mim. Você continua com a dívida, mas agora você sabe que você não está mais sozinho, é você e o Senhor, para ajudar a vencer aquilo ali. Filhos, de repente cometeram uma coisa que envergonhou o pai e a mãe. E aquele filho vem falar contigo, e pode ser que ele chore, ele se quebrante. Aquele filho se tornou tão íntimo, como nunca se tornara antes. Íntimo na dor. Pais estão aqui, já passaram por isso? Já. Talvez casais, numa dor, se tornaram íntimos. Então perceba, se um erro, que nunca é bom, mas se dali nós conseguimos crescer, pelo menos aprendemos alguma coisa. Se dali começamos a ser mais íntimos, então teve um subproduto bom. O produto propriamente não era bom, mas o subproduto que saiu dali foi bom. Jó era um homem que andava com Deus. Entrou numa série de problemas terríveis, não por causa dele. A Bíblia diz que era um ataque de Satanás. Mas nesse ataque de Satanás, ele teve momentos, ele próprio, de muita fraqueza. Chegou a pedir, Deus, por que o Senhor deixou nascer? Era melhor que a minha mãe tivesse feito um aborto. Por que o Senhor deixou nascer? O homem íntegro, o homem reto, o homem que se desviava do mal, chegou a dizer, Deus, por que o Senhor me trouxe ao mundo? Era melhor que a minha mãe tivesse feito alguma coisa para me matar, ainda no ventre dela. Não é errado esse pensamento? É. Jó ainda estava num processo de conhecer Deus. Por isso eu trouxe esse trocadilho, essas duas palavras, familiaridade e intimidade. Não é a mesma coisa. São coisas muito diferentes, mas eu acho que às vezes a gente transforma a mesma coisa. Ah, eu sou amigo do fulano, eu sou amigo da fulana. Na verdade, você pode ser familiar dela. Para intimidade, é muito diferente. De Deus, penso que podemos fazer a mesma coisa. Você já pode ser familiarizado com Deus, familiarizado com a linguagem, familiarizado com a oração, aqui no culto com o louvor, mas isso ainda não significa intimidade. O que eu estou trazendo hoje para nós todos, é para a gente decididamente, Senhor, nesta manhã ouvi a tua palavra, e eu quero avançar para um grau maior de vida, de relacionamento contigo. Eu quero. Estou falando de novo por mim. Pergunto a você. Você quer também isso? Quer? Isso não vai acontecer automaticamente. Tem que se fazer algo. É intencional. Eu tenho que querer. E aí então tá. O que eu quero? Então o que eu vou fazer para me tornar esse homem, essa mulher íntima do Senhor? Depois do capítulo 38 e 39, o Senhor fez mais 20 perguntas para o Jó. Quantas ele tinha feito antes? 50. Mais 20? 70. Sabe para que Deus fez tantas? 70 perguntas? Isso parece um interrogatório policial. É um inquérito. Sabe para que Deus fez? Para mostrar para o Jó quem Deus é. E para mostrar para o Jó quem é o próprio Jó. Que distância tremenda tem entre um e outro. Em termos de poder, de grandeza. Mas essa distância foi vencida para se tornarem íntimos. Quando Jó disse, sou indigno. Ponho minha mão na boca. Deus diante de ti. Ah, Deus, há um ano atrás, quando eu tinha riqueza, quando eu tinha 10 filhos, quando eu tinha milhares de ovelhas e camelos, eu te conhecia, mas era só de ouvir falar. Agora, depois da dor, e na dor me tornei íntimo do Senhor, na dor te conheci, nessas 70 perguntas, então nem se fala. Senhor, agora eu te conheço. Não é de ouvir os outros falarem, mas é de ouvir o Senhor próprio falar comigo, nesse encontro com o Senhor. Eu não li um pedacinho que é muito importante no início do 38, antes das 50 perguntas. 38. Diz ali no verso 1. Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho, ele falou comigo. E aí Deus começou a falar. Redemoinho é um tufão, não em linha reta, aqueles que vêm rodopiando. Como é que chama isso? Um furacão? Ciclone, ciclone, que vem fazendo ciclos. É isso aí, furacão vai em linha reta, quebrando tudo, né? Mas um ciclone vem quebrando tudo assim. E Deus falou com ele, do meio, Deus vinha quebrando tudo. Quebrando a ignorância do Jó. Quebrando talvez ainda algum orgulho, mas eu sou um homem bom, Senhor. Aquilo tudo foi quebrado para gerar um homem íntimo. Íntimo do Senhor. Na Bíblia, tem um homem que ganhou um título de Deus, chamado Amigo de Deus. Lembra? Amigo de Deus. Ninguém se torna amigo de um dia para o outro. Ninguém se torna amigo só com familiaridade. É necessário intimidade. E eu queria te convidar, olha, é uma caminhada. Mas conforme você vai conhecendo Deus, vai sendo impactado por Deus, você vai tendo esses encontros com Deus e você tem que buscar isso. No seu íntimo, seja aqui, seja em casa. E você vai crescendo. Como diz a Bíblia, de glória em glória. Vamos chamar isso de degrau em degrau. Você vai crescendo. Vamos lá, irmãos? Vamos nessa direção? Vamos? Amém. Vamos ficar de pé, então? Peço que você fique de pé. Eu vou te fazer agora, não 70 perguntas. Deus fez 70 para o Jó. Vou te fazer 3 perguntas. Sobre o que nós ouvimos. Você já tem familiaridade com Deus? Já conhece alguma coisa do Senhor? Tipo assim, já circula em torno do Senhor? Primeira coisa, familiaridade. Segunda, essa é muito difícil. E não quero que você responda nenhuma pergunta rapidamente. Tem que pensar nelas. Você já tem, então, intimidade? Não responda. Agora, a terceira. Pode ser muito esclarecedora essa terceira pergunta. Você não tem nenhuma nem outra. Nem familiaridade, nem intimidade. Pastor, eu não tenho nada com Deus. Eu não descreio, mas não creio. Não me relaciono com Deus, mas também não sou contrário. Eu estou ali. Você tem familiaridade? Você tem intimidade? Ou nenhum nem outro? Se você responder essa pergunta hoje, e depende da tua decisão daqui para frente, tua vida pode mudar totalmente, a ponto de você dizer como Jó disse. Antes do dia, hoje é 14? Antes do dia 14, eu conhecia só de ouvir falar. Mas agora eu conheço por experiência própria. Feche os seus olhos agora para que ninguém te tire a atenção. E tente, se esforce diante do Senhor para responder a estas três perguntas que eu te fiz. Senhor Deus, nós estamos aqui nessa manhã para conhecer mais quem Tu és. Estamos aqui também conhecendo mais a nós próprios. Mas quando conhecemos a Ti, Senhor, algo vai mudar em nós. Eu te peço agora, quem de nós tem familiaridade com o Senhor, tem acesso, tem liberdade contigo, fala com o Senhor e o Senhor também responde? Que bom que isso já existe, Senhor. Mas nós vimos que Jó, ao final da sua história de dor, ao final daquelas 50 perguntas que o Senhor fez a ele, ele ficou embasbacado, espantado com a tua grandeza, com a tua majestade. Eu quero te pedir, Deus, ajuda-nos a ver a tua grandeza. Para que possamos também ser impactados por ti. Mas também, Deus, a questão talvez mais inquietante dessa manhã ainda, não é sobre a familiaridade ou a intimidade, mas aquela possibilidade de alguém entre nós não ter nenhuma coisa e nem outra contigo. Essa é a mais perigosa, essa tem risco de vida eterna sem ti. Eu quero te pedir, Senhor, te revela, te mostra a nós. Você pode pedir isso para Deus? Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu preciso que o Senhor se apresente mais a mim ainda. É por meio da tua palavra, da Bíblia, por meio de uma pregação. Mas qualquer outra forma que o Senhor decidir, eu quero te conhecer mais. Seja num incidente, seja num redemoinho, como foi ali com aquele homem de Deus. Seja Deus vendo o céu aberto. Seja até numa crise, mas eu quero te ver mais, Senhor. Você pode dizer isso para Deus? Eu quero, Senhor. Porque afinal, a vida não vale a pena ser vivida na ignorância de quem é o Senhor. Eu não quero ser mais um da sociedade humana, um homem, mulher, que simplesmente está vivendo, Senhor. Está trabalhando, está comendo, bebendo, tendo família e depois morreu. Que vida miserável é essa? Essa forma, essa modalidade, Senhor, sem conhecer o Senhor. Eu quero te pedir, Deus, de verdade, para todos nós. Continua te apresentando para nós e aqueles que nunca te conheceram. Se alguém entre nós nunca experimentou nada de ti, que comece hoje então. Dizendo como Jó, sou indigno, Senhor. Ponho a minha mão na boca. Estou envergonhado do que falei. Talvez alguns teríamos que dizer, põe minha mão na minha mente, Senhor, na minha cabeça. Estou envergonhado do que pensei. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Porque o Senhor quer que ninguém se perca, diz na tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a crescer. Nos ajuda a prosperar na vida com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. No nome de Jesus. Se alguém entre nós agora está assumindo um compromisso com Deus, você ouviu a palavra nessa manhã, não fique imóvel, não fique indiferente diante da palavra de Deus. Qual a atitude que você precisa tomar em relação ao que ouviu? Então diga, Deus, eu estou tomando tal decisão, me ajuda. Você pode dizer para Deus, é entre você e o Senhor isso. Me ajuda, Senhor. mas eu quero te honrar. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Amém. Escute só. Depois das 70 perguntas, como termina tudo? Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele? Como disseste que, como sem conhecimento, encobre o conselho? Na verdade, Senhor, eu falei de coisas que eu não entendia. Eram coisas demais maravilhosas para mim, coisas que eu nem conhecia, mas falava. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás, Senhor. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, Senhor, eu me arrependo do meu passado. Eu tenho vergonha do meu passado. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a um outro homem que tinha falado com Jó. E aí termina. Logo termina o capítulo. Eu acho que a gente às vezes fala de coisa que a gente nem entende. O que você acha? Acho que a gente quer dar opinião às vezes para tudo, mas agora estou falando de coisas espirituais também. O Jó, depois dessa tremenda experiência com Deus, ele pôs a mão na boca. No íntimo, eu sou indigno, Senhor. E agora ele diz: Senhor, tenho vergonha do que eu falei. Quanta coisa a gente olha para trás e tenho vergonha. Mas o bom que dá para vencer. Tem coisa do passado que não dá para arrumar. Mas dá para vencer aqui dentro do nosso coração. Indiferente como foi o nosso passado. Eu me arrependo. Eu tenho vergonha, Senhor. Agora eu te conheço. A ignorância que uma pessoa tem a respeito de Deus leva ela a cometer muitos erros. Porque ela desconhece quem é Deus. E quando você conhece Deus, você sabe o que você faz? Você olha para trás: como é que eu fui fazer aquilo? Não é assim? Ou como é que eu fui dizer aquilo? Como é que eu fui pensar aquilo? Mas o bom é que daqui para frente, dá para tudo ser diferente. Tu crê nisso de todo teu coração? Eu creio, meu irmão, creio mesmo. E vamos avançar para níveis superiores de relacionamento com Deus. Amém?